Abram suas Bíblias lá em 2 Coríntios 4, versículo 18. 2 Coríntios 4, 18. Assim, irmãos, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é perecível, mas o que não se vê é eterno. Como que está aí na versão? Empresta aqui, Sóstenes. Portanto, nós não atentamos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Perecível é tudo que não podemos relacionar com a eternidade. É tudo aquilo que não podemos relacionar com o reino de Deus aqui na terra. É tudo aquilo nesse mundo que leva ao prazer momentâneo, ao conforto momentâneo, à realização do status quo do homem no mundo. É tudo aquilo que agrega valor deste mundo em nossa vida. E nós precisamos ter muito cuidado com o perecível. Porque com muita facilidade os nossos olhos são atraídos. A nossa vida, o nosso investimento. Porque o mundo de hoje é o mundo do ter, do possuir. Tudo que a mídia faz hoje, a mídia deste mundo tem um objetivo: a compra. É ou não é? O adquirir um produto. Tudo que você ouve na televisão e é martelado dia e noite, e eu já trabalhei em televisão, comercial, aquilo ali é uma máquina de vender tempo de dinheiro e vender produtos e vender influências e vender motivações e vender necessidades que nunca se teve antes, e criar necessidades. Coisas passageiras, de coisas perecíveis. E quantos do nosso tempo está ali? Muitas vezes nós estamos deixando, colocando a nossa vida, gastando a nossa vida nas coisas perecíveis, irmãos. E eu não estou falando aqui apenas de dinheiro, de possuir, de oferta. Oferta é bênção, nós vamos ver investimento no reino de Deus, isto é bênção, mas eu estou falando da sua vida, da nossa vida como pessoas, aonde está o nosso foco. E a igreja, para ser eficaz, ela tem que tirar os olhos das coisas passageiras. Se você olhar para Jesus, meus amados, o modelo de Jesus, Jesus não se fixou em nada deste mundo. Olha a vida de Jesus. A palavra diz que ele não tinha onde reclinar a cabeça. Não tinha. Não tinha uma casa, não. Sou filho de Deus, vou estabelecer o ministério de Deus na terra e pregar a mensagem do evangelho do reino de Deus, a coisa mais poderosa, a coisa mais preciosa. Vou mandar fazer um castelo muito grande aqui do lado, e do lado do castelo de Oral, tem que ser muito maior, porque é o reino de Deus. Jesus não fez nada disso. Jesus não instituiu nenhum ministério. Jesus nos deixa fazer isso porque é necessário. Nós estamos em cidades. Hoje nós temos que ter uma pessoa jurídica, nós temos que ter uma localização para reunir o povo. Apesar de que a ênfase que Deus tem nos dado é que a igreja está nos lares, que a igreja deve permanecer nos lares. Não é porque vamos estar em um lugar maior, mais bonito, confortável, ali é a igreja. Não, meus irmãos, a igreja é você, na sua casa, com seus filhos. Igrejas são pessoas, são vidas. Igreja não é uma estrutura. Igreja é um corpo vivo, eterno. Então Jesus, nada deste mundo, ele não colocou valor em nada deste mundo. Quando ele queria realizar um milagre, ele não ia procurar o óleo mais ungido que vinha de Gileade. Sabe o que ele fazia? Dava uma guspidinha no chão, punha no olho do cego, assim, com simplicidade, porque ele queria mostrar que o valor não está nas coisas. Uma irmã lá em Fortaleza, um dia veio e disse: pastor, esse óleo que o senhor está usando é santo mesmo? O senhor podia me dar um pouquinho? Eu disse: é, posso, irmão. Mas pastor, este é o óleo de Belo Horizonte? Eu disse: não, irmã, esse óleo veio de Porto Alegre. Não, eu quero de Belo Horizonte, que o meu de Belo Horizonte acabou. Então Belo Horizonte é, tem óleo santo aqui, irmãos, viu? Eu já sabia disso antes de conhecer os irmãos. Essa irmã me avisou lá em Fortaleza um dia, que o óleo santo de Belo Horizonte, eu lembro disso até hoje. Um dia o sócio me deu um litro de óleo cheiroso, gostoso. Esse é o verdadeiro de Belo Horizonte. Eu levei para Porto Alegre, dei para os presbíteros: este é o verdadeiro óleo santo de Belo Horizonte. Mas nem nessas coisas Jesus agregou valor. Jesus tinha outros valores, os valores do reino. Coisas perecíveis é tudo aquilo que pode ser levado. Mateus 6,19, vamos dar uma olhadinha lá nesse texto. Mateus 6, não acumuleis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Ó Senhor, olha aqui, irmãos, ó, tem a ver com coração. Onde está o seu tesouro, aí também está o seu coração. Vamos depois para o versículo 25. Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que haveis de comer e beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios dos campos. Eles não trabalham nem tecem, contudo eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam de todas elas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Meus amados, coisas perecíveis é tudo aquilo que nos rouba o foco do reino de Deus. Tudo aquilo que rouba o foco do reino de Deus, tudo aquilo que te impede de ter alegria, tudo aquilo que às vezes é artimanha do diabo para roubar a sua paz. Coisas perecíveis são alvo de ladrões. Coisas perecíveis são coisas destruídas pela traça e pela ferrugem. Coisas perecíveis é tudo aquilo que desvaloriza com o mercado. É alvo da especulação deste mundo. E coisas perecíveis, nada vai conosco no final da nossa vida. Elas só são para nosso usufruto neste mundo, e temos que fazê-lo debaixo da graça de Deus e do governo do Espírito Santo.